castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Como um cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar mais um pobre pecador. Senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, e com pressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Oh, que